Oi, filhas! É pro baile funk do X-Soul! O pretinho te quer? Tá tranquilo, tá Mac? Hoje é só match, match. Tá tranquilo, tá Mac? Hoje é só match, match. Oi! Se ela tá pra onda, eu tô pra disposição. Se ela tá pra onda, eu tô pra disposição. Oi! Vê cê tá novinha, que no colo do X-Soul. Vê cê tá novinha, caralho! Oi! Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Colo da questão. Colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. No colo da questão. No colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. Senta na pia no colo da questão. No colo da questão. No colo da questão. Tá tranquilo, tá Mac? Hoje é só match, match. Tá tranquilo, tá Mac? Hoje é só match, match. Eu disse, se ela tá pra onda, eu tô pra disposição. Se ela tá pra onda, eu tô pra disposição. Oi, vem sentar novinha, que no colo da questão. Vem sentar, caralho. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Colo da questão. Colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. No colo da questão. No colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. No colo da questão. No colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. No colo da questão. No colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Senta na pinha no colo da questão. Você que tá combinado aí, esquecar o paredão, brother. Aumenta o paredão que chegou a questão, hein. Vem com a questão. O pretinho te quer. Diga pra mim, gostoso.